Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Muito obrigado pela sintonia neste sábado, 5 de março de 2016. Agora na terça, né, Dia Internacional da Mulher. Parabéns antecipado a todas as mulheres que formam a esmagadora maioria da nossa audiência na internet e também nas redes sociais. Contatos aqui da Transamérica Foz, WhatsApp 45882828288, facebook.com/transamericafoz, Twitter, arroba Transamérica Foz, e o telefone 3028-2828. Fronte, notícias das três fronteiras. Reajuste de até 500% nas tarifas de pedágio na Argentina já a partir deste fim de semana. Foi o que divulgou na quinta-feira o Serviço de Vialidade Nacional da Argentina, argumentando que as tarifas estavam congeladas e defasadas há vários anos. O aumento mínimo nas estradas dos chamados corredores federais será de 275%. O reajuste nos pedágios segue-se a uma série de aumentos nas tarifas públicas na Argentina determinados pelo governo do presidente Maurício Macri. No caso da conta de eletricidade, por exemplo, o aumento foi de até 600% em algumas das províncias do país. Fronte é notícia. Cortes de energia e problemas com o sistema de climatização. Esta é a rotina do Aeroporto Internacional da cidade de Puerto Iguaçu, conforme denúncia repercutida na quinta-feira pela imprensa local, que aponta falhas no serviço da empresa elétrica da província de Misiones como as responsáveis pelos transtornos causados aos passageiros e operadores. Em resposta, a estatal EMSA informou que está estendendo uma nova linha elétrica para abastecer o terminal localizado numa área contígua ao Parque Nacional Iguaçu, Argentina. Fronte é notícia. E o lado argentino das Cataratas do Iguaçu recebeu no mês de fevereiro 116.672 visitantes, isso entre argentinos e turistas estrangeiros. No acumulado do ano, o número de ingressos vendidos já chega a 275.448, com uma leve redução na comparação com o mesmo período do ano passado. As cifras foram divulgadas pela administração do Parque Nacional Iguaçu Argentina, que ressalta que todas as opções de passeio estão habilitadas na reserva, inclusive ali a trilha de acesso ao Mirante da Garganta do Diabo, que inclui caminhada de mais de 1 quilômetro em passarela sobre as águas do Rio Iguaçu. Fronte é notícia. Representantes das áreas da saúde do Brasil, Paraguai e Argentina reuniram-se nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu para discutir estratégias conjuntas e apresentar os resultados obtidos no combate ao mosquito Aedes aegypti. O encontro foi coordenado pela Nona Regional de Saúde e teve caráter consultivo, com exemplos aí de cada país podendo ser utilizados, né, para apoiar a logística do outro. Tanto Foz do Iguaçu como Puerto Iguaçu e Ciudad del Este enfrentam grave situação epidemiológica em função dos casos de dengue, havendo temor também de registros de surtos de febre, chikungunya e zika aqui na região. Fronte é notícia. E números atualizados nesta semana pelo Sistema de Vigilância de Saúde do Paraguai dão conta de que, de 13 de janeiro a 26 de fevereiro, 1.088 casos de dengue foram confirmados no país, de um total de 2.874 notificados. A quantidade de pacientes internados nas UTIs dos hospitais registra média de 31 por semana. Assunção e região metropolitana formam a área mais afetada, seguida por Ciudad del Este e municípios vizinhos. O número de grávidas com sintomas suspeitos do Zika vírus, com quadro ainda não confirmado, é de 489 no Paraguai. Maravilhas daqui. O destaque desta semana no quadro Maravilhas daqui vai para um evento cada vez mais adorado aí pelos moradores da Terra das Cataratas e, o que é melhor, né, com entrada de graça, produtos de qualidade e preços populares. É a feirinha da Avenida JK que acontece todos os domingos pela manhã na região da Terceira Pista, em plena área central da cidade. Na feirinha você encontra de tudo um pouco, né? Desde o clássico pastel a também empanadas argentinas e paraguaias, chipas, comida oriental, frango caipira, geleia, salame, queijo, artesanato, enfim. Uma representativa mostra do patrimônio cultural e material da nossa amada fronteira. Para participar da feirinha é fácil, basta criar coragem e sair de casa no domingo de manhã. Eu muitas vezes confesso que não tenho, viu? Convivendo aí com os frequentadores habituais, as barracas e trailers, e colorindo ainda mais o ambiente de feira livre. Música. dica de um produto que eu particularmente gosto muito na feirinha, hein? A porção de takoyaki japonês. E não sabe o que é? Bom, eu é que não vou contar, viu? Dá um pulo lá no domingo, é bom, vale a pena, isso eu garanto. E na semana em que uma universidade do estado de Vermont, nos Estados Unidos, proibiu o consumo de energéticos por acreditar que estimulam um comportamento sexual arriscado? Não, estamos sem energia para falar desse assunto. Vamos falar de uma notícia realmente improvável que nos chega do país de Gales. Olha só, a Nicola Davis, de 24 anos, ela teve sua segunda filha no dia 29 de fevereiro. Bom, e daí? Bom, e daí que ela, a Nicola, né, a mãe da criança, também nasceu no dia 29 de fevereiro, 7 anos bissextos atrás. A probabilidade de que isso acontecesse, ela nascer no ano bissexto, né, no dia 29 de fevereiro, no ano bissexto, e a filha também, praticamente nenhuma, né? E no que isso muda o mundo? Bom, em praticamente nada, mas é claro que nós não poderíamos deixar de comentar essa notícia pra você, né? Ou poderíamos, sei lá, né? O fato que parto natural, veja só, né? Mãe e filha nascendo no dia 29 de fevereiro, bom, pra mim, pelo menos, é raro, hein? Mas a notícia mais legal da semana vem da Rússia, sempre a Rússia, né? Por lá, na cidade de Krasnodar, uma motorista embriagada conseguiu a proeza, vou chamar de proeza, hein? De bater em nada mais, nada menos do que 17 carros ao tentar estacionar. Não acredita? Pois é, eu também não acreditava, mas tem até vídeo na internet mostrando a perícia da fulana, convenhamos, né? Tem que ser muito boa de braço, mas muito boa mesmo pra bater em 17 carros, né? Notícias estranhas da semana aqui no Front Transamérica, até meio-dia hoje com homenagem especial aos Mamonas Assassinas, tocando aqui versões exclusivas do estúdio ao vivo Transamérica. Transamérica. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. Do animal existe muita putaria, por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, mães, suas tias, eles ficam grudados, de quatro se amando em plena luz do dia. Os animais têm um bicho interessante. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. E os camelos que têm as bolas em cima das costas. As vaquinhas, por onde passa eu deixo um rastro de bosta. Eu só quero ser feliz com meu jabazinho na favela onde eu nasci. Ficam sobrevoando com seu cu anilando em nossas cabeças. Daí vem a rajada de sua bazuca anal. Já tem bomba correr a laser, o tiro sai sempre fatal. Totalmente mil tacu, as baleias no oceano, nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. Os animais têm um bicho interessante. Imaginem só como é o sexo do elefante. E os cabelos que têm as bolas em cima das costas. E sonho que é o pinto de um elefante. E os cabelos que tem as bolas em cima das costas, e as vaquinhas que onde passam deixam um rastro de pó. Tributo ao Mamonas Assassinas aqui nas ondas do Front Transamérica, versões exclusivas que só a Transamérica tem gravadas no estúdio ao vivo Transamérica em 1995. Agora vamos lá, mudando a trilha, Papo de Homem aqui na Transamérica Foz. Papo de homem agora com trilha de macho, né? Até porque é o papo com o homem agora, né? Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Bom dia, cara! Bom dia, camarada. Prazer em participar de novo do seu programa, Guilherme. Ah, o prazer é todo meu. Melhor, prazer não, né? Esse negócio de prazer com outro homem aí pega mal pra caras machões como eu ou como você. Sem essa, né? Até porque você está aqui pra dar dicas sobre comportamentos típicos de macho, não é mesmo? Com certeza, amigo. Obrigado pela oportunidade de ajudar todos vocês, meus colegas de carne e osso, na arte tão importante de dar o migué. Exatamente, sua estreia aqui na semana passada foi um retumbante sucesso. Muitos ouvintes aí mandando mensagens e agradecendo por suas dicas, né, de como despistar ao fazer a sobrancelha, cortar os cílios, depilar embaixo do braço, enfim, sucesso total. Tanto é que no programa de hoje temos mensagens e mais mensagens dos ouvintes precisando urgentemente. Urgentemente não, né? Mas precisando aí dos seus sábios conselhos. Estou aqui para ajudar. Sou ponta firme, camarada. Pode começar. Começando com a dúvida do Arnaldo, do Três Lagoas. Ele diz que precisou ir duas vezes em menos de um mês ao médico do dedão. Sabe, médico do dedão, aquele do dedo bem grosso, sabe, que faz aquele exame lá? Então, e a turma do boteco não para de zoar com ele, dizendo que ele gostou do toque. Enfim, que argumento ele pode usar aí para calar a boca dos caras? Olá, Arnaldo. Diga que está pegando a secretária do médico do dedão. E que dedo do, segundo ela, é você. Vai funcionar. Abraços. Pegando a secretária? Bom, boa, né? Vai funcionar, com certeza. Vamos lá, dúvida do Mariano da KLP. A turma do futebol está pegando no pé dele por causa do filtro solar que ele está usando quando joga no time do Sem Camisa. Que, desculpa aí, ele pode usar. Olá, Mariano. Diga que tem uma amante brava, que na hora H passa a unha nas suas costas. A pele fica fina, sensível. Pode falar. Vai funcionar. Pele fina, sensível, eu, hein? Mas vai funcionar, sempre funciona. Homem do Gogli, outra pergunta, o Bartolomeu do Centro. Ele teve que passar um pó, maquiagem, né, pra disfarçar uma micose no pescoço. É claro que a galera não perdoou, né? O que, que ele pode dizer pra rebater? Olá, Bartolomeu. Posso te chamar de Bart? Amigão. Diga que o pó foi para esconder da namorada um chupão no pescoço, que você levou da amante. Vai funcionar. Pode acreditar. Ah, esse vai funcionar sim, sem dúvida. Uma dica sensacional do Homem do Gogli. O Flávio da Vila C não aguenta mais os amigos tirando sarro porque ele depilou o peito. Que migué que ele dá? Olá, Flávio. Diga que depilou o peito porque está fazendo natação. Numa piscina feminina. Com muitas mulheres que não gostam de pelos. Diga que está pegando bem, que a tática de depilar o peito está dando certo. Pode falar. Vai funcionar. Penúltima dúvida de hoje. Eu não vou falar o nome, mas olha só, eu tenho um amigo, tá, que não sou eu, um amigo que trabalha numa rádio FM, que o nome começa com Trans e termina com América, não sei que rádio pode ser. Deve ser a Rádio Trânsito da América. Essa mesma aí, deve ser essa. Enfim, esse meu amigo, ele está incomodado porque a camisa do uniforme é rosa pink. Eu não aguento mais, quer dizer, ele não aguenta mais andar na rua e aguentar piadinha dos taxistas, dos pedreiros, dos bebuns do boteco, enfim, dando risadinha por causa da cor da camisa, né? O que é que eu digo, ou melhor, o que é que ele, o meu amigo, diz para esses caras? Olá, Guilherme. Diga para eles. Ou melhor, Diga para seu amigo dizer para eles que a camisa rosa pink é fruto de uma pesquisa de mercado, que detectou que a maior audiência é com o público feminino, e que as mulheres gostam de locutores que andam vestido de rosa, que uma camisa pink é irresistível para elas, e você nem está dando conta de tanto assédio feminino. Pode falar. Vai funcionar. Certeza que vai funcionar mesmo, viu? Obrigado por ter me ajudado, ou melhor, ajudado o meu amigo. De nada, camarada. Pode passar para a última dúvida. Estou aqui para ajudar. Dúvida do Carmelito. Carmelito do Porto Belo. Desculpa aí, tá? Ele afirma que estava em uma festa e rolou um clima com um amigo e ele gostou. Desde então ele se pergunta, isso significa que ele é gay? Como já dizia Rony Von, sim, Carmelito, significa, mas não se preocupe, se precisar de um ombro amigo, é só conectar comigo, tenho aqui o seu IP, manda nudes, quando você estiver para baixo, me procura, que eu te coloco para cima. Abração, amigo. Ok, agora sim rolou um clima, né? Um clima no ar, né, homem do Gogli? Vamos acabar por aqui o quadro de hoje, até pra você já aproveitar e trocar uma ideia mais de perto com o Carmelito, né? Homem do Gogli, valeu, cara. Abração pela frente, hein? Abração para você, Guilherme. E para todos os ouvintes da Transamérica. Boa semana para vocês. E bons migués. Homem do Gogli é a versão nacional do Buscador em sua segunda participação aqui nas ondas do Front. E daqui a pouco um bate-papo com a mulher do Gogli. Não saia daí, ou saia, né? Sei lá, vai que a vida está correndo lá fora e você passando tempo aqui, né? Front Transamérica, até meio-dia. Transamérica. Ai, gente, eu tô na Transamérica. Vejam só os seus músculos, que com amor cochover. Minha pistola é de plástico, em forma tão cilindro. Sempre me chamam de cinto, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido a um ato cirúrgico, eu hoje me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico. Roberto Araplay, ser humano fantástico, com poderes titânicos. Um cabeludo simpático, porque me apaixonei. Hoje eu estou no meu pórtico, com meu pedaço fiônico. Ontem eu era católico, aí hoje eu sou um gay. Peraí, versão do disco ou versão do show? Ao vivo. Não, fazer a versão do show. 3, 4. Abra sua mente, quem também é gente. Baiano fala gente, e come vou provar. Você pode ser gótico, ser punk ou skinhead. Tem gay que é Mohamed, tentando camuflar. Faça bem a barba, arranque seu bigode. Na Transamérica também pode. Só só tem que relaxar. Aí faça uma plástica ou entre na ginástica. Boneca cibernética, um Robocop gay, um Robocop gay, um Robocop gay, um ruim é, eu sei, eu sei, um Robocop gay. Ai, como dói, né, ruim? Tributo aos Mamonas Assassinas aqui nas ondas do Front Transamérica, versões exclusivas que só a Transamérica tem, gravadas no estúdio ao vivo Transamérica em 1995. Agora, o que vamos fazer? Ah, sim, vamos conversar com ela, a mulher do Google, versão nacional do Buscador, nossa assistente virtual favorita, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Achei que você estava me trocando por aquele imprestável, o homem do Google. Claro que não, mulher do Google. Você, pra mim, é insubstituível, claro. Está recuperada dos problemas da semana passada? Estou sim, Guilherme. Minha voz já voltou ao normal. Sinto-me bem melhor. E nós também nos sentimos melhores sabendo, né, que está tudo ok com você. E qual foi o problema que lhe afetou? Foi um vírus? Foi, Guilherme. Um vírus no meu servidor. Bagunçou tudo. Uma zica. E por falar em zika, dengue e afins, né? Vale lembrar que dois colegas aqui da rádio, Sidney Busanello e o Alessandro Cunhasque, não puderam nem transmitir o jogo do Foz na quinta-feira por conta de um quadro suspeito de dengue. Eles já estão melhorando. Mas, segundo o que eles me falaram aqui, né? Situação complicada. Bicho feio, hein? Melhoras para o Busanello. E para o Alessandrinho. É, Alessandrinho? Que intimidade é essa, mulher do Google? É que ele também sempre me acessa. Estamos cada vez mais íntimos. Ha, ha, ha, ha. Essas amizades virtuais em 256 cores, hein? Não sei não, hein? Agora sou eu que estou aí com uma pulga atrás na orelha, mulher do Google. Mas, enfim, dá nada não. Gostei da sua participação hoje no programa Mulheres Transamérica, viu? Obrigada, Guilherme. Parabéns a todas nós. Mulheres de carne e osso, ou mulheres virtuais, pela celebração do nosso dia. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que cai agora na terça-feira. Mulher do Google, datas como essa são importantes para a conscientização de homens e mulheres sobre a importância da igualdade de direitos. Funciona mesmo esse tipo de data? São sim, Guilherme, fundamentais. O número de buscas deste assunto aumenta 419% nos meus servidores no período. Muito bom. Algum recado específico para as mulheres que estão na nossa sintonia? Eduquem bem os seus filhos. Chega de machão preguiçoso e preconceituoso. Eles precisam aprender, desde pequenos, a ajudar nas tarefas da casa. Abraços. Recado muito, mas muito válido. Realmente, né? Se não gostamos de algo, não podemos deixar que nossos filhos reproduzam o mesmo padrão. Pergunta do momento enviada por mais de 13 ouvintes aqui do Front Transamérica. 13, hein? Mulher do Google, e esse rolo com o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato? Ele vai ser preso? As chances são sempre de 50%, Guilherme. Ou ele vai, ou ele não vai. É, mas aí você está fugindo da responsabilidade de novo, né, mulher do Google? Essa resposta aí já tá pra lá de batida, né? É que a pergunta é muito difícil, Guilherme. Nem mesmo a mãe de Ná daria uma resposta satisfatória. O Walter Mercado, o Carlinhos Vidente, o gato mestre do Globo Esporte, o povo vidente da Copa. Ninguém. Isso aqui é Brasil. O dia em que um ex-presidente for condenado, como na França, ou como em Israel, vai chover e alagar São Paulo pelos próximos 150 anos. O quiçuco vai ferver, a batata vai assar, a vaca do brejo vai tossir. É, infelizmente o histórico não é bom, né? Mas é aquela história. Até agora uma pessoa só é realmente culpada depois que sai a sentença, né? O problema é que aqui no Brasil, principalmente para quem tem dinheiro para pagar advogado, a demora para o processo chegar à sua etapa final, enfim, é tão grande que... melhor parar por aqui. Mulher do Google, você volta na próxima semana? Se o japonês da Federal não bater na minha porta, como fez nesta semana com o executivo do Face, volto sim, Guilherme. Um abraço para você e seus ouvintes. Fique com o pai. Mulher do Google, versão nacional do Buscador, todas as semanas aqui nas ondas do Front Transamérica. Oi. E vamos a mais um rápido intervalo aqui na programação Transamérica Foz. Na volta, uma homenagem às mulheres de Foz do Iguaçu. Vem aí o Dia Internacional da Mulher na terça-feira. Parabéns! Ainda hoje tem também o quadro do 7 a 1 da semana e muita coisa maluca aqui na nossa sintonia. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Voltamos já! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.